Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 22, Grunge. Meu nome é Thiago Mendes, e se você tem algum preconceito com negros homossexuais, não vá nos meus shows, porque nós não gostamos de vocês. Eu sou o Patrick Murta, e o Nirvana só prestou para trazer o Foo Fighters. Não! Porra, que isso, velho? Caraca, meu irmão. Que isso? É a verdade. O Nirvana, o único motivo da existência do Nirvana foi trazer o Foo Fighters, que é a banda mil vezes melhor, na minha opinião de na bosta. Na sua opinião de bosta mesmo, cara. Caraca, música é foda, né, velho? Doidão, velho. E quem é esse cara que tá falando aí do fundo, Thiago? Então, mais uma vez, nós convidamos ele, o nosso amigo Malovani Shin. Olha aí, rapaz. Aqui é o Malovani e eu prefiro Screamo. Screamo. Isso é de comer? Isso é de comer? Tem nome de doce de vó, né? Nome de doce de vó, mas você gosta mesmo de Screamo? Pô, cara, eu acho melhor do que Grunge, assim. Não sei, acho que é o estilo musical que eu mais curto atualmente. Olha lá, rapaz, é diferente isso. O que seria isso, Screamo? O Screamo é aquele vocal mais. É aquele vocal gutural mais rasgado, mais agudo. Aí criou-se o estilo que é como se fosse um metalcore, mas com esse tipo de vocal. É tipo uma banda lixosa que tinha o Eternal Crossing? Nossa, A piada interna. É uma piada interna. Um nome desse até eu entendo lixosa. Caralho. É, Thiago. Se nego vive. Vai dar briga demais. Acho que vou ter que tirar isso, né, velho? Eu também acho. Gente, o grunge, às vezes chamado de Seattle Song ou Som de Seattle, é um subgênero do rock alternativo que surgiu no final da década de 80 no estado americano de Washington, principalmente em Seattle. Uma coisa engraçada que tinha é que Seattle praticamente criou um cenário de música, um cenário musical para ela, e esse cenário era praticamente ignorado pelo resto dos Estados Unidos. É porque na época tava na modinha o hard rock, né, cara? É, o hard rock tava fazendo muito sucesso, né? E meio que sim, tava tudo concentrado em Los Angeles e Nova York, na época. Aí Seattle criou a própria cena deles lá. E é legal isso, porque hoje em dia esse tipo de coisa não acontece mais. Quando surge uma onda de gênero de música, geralmente é uma onda que vem... E assim como ela vem, ela passa, né? Assim do jeito como ela vem, ela passa. Mentira. O funk carioca tem 10 anos que eu tô esperando essa onda passar e não passa nunca. Puta que pariu. Passou axé, passou pagode e essa merda desse funk não passa. Patrick, só uma pergunta. O que que é pagode? era um sonzinho que rolava aí, ó, no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e sumiu. Nossa, graças ao bom Deus. Mas o que acontece mesmo, eu acho que a questão brasileira é muito pela cultura, né? Tem muito aquele negócio do homem da favela, mulher da favela, escutar as músicas que são da comunidade. Não é da favela não, rapaz. Os boyzinhos que trabalham comigo, ligam o som do carro dele e só tá rolando esse funk ridículo. Mas, caralho, enfim, tô esperando a modinha passar e não passa. O que mais tem aqui em Brasília é isso, cara. Puta merda, velho. Ah! O grunge foi inspirado pelo hardcore punk, pelo heavy metal e pelo indie rock. As letras das bandas nomeadas grunge geralmente caracterizavam-se por altas doses de angústia e sarcasmo. Por que angústia? Cara, se você pegar todas as bandas de grunge da época e dá uma lida na letra deles, você vê que aquele povo, eles eram muito reprimidos, né? Eles... As letras depressivas? Eram letras depressivas, a maioria das vezes. Cara, você tem que ver também que, assim, tá escrito que no final surgiu, no final da década de 80, né? Sim. E aí no final/meio de 80 também era emocore, sabe? Estava caracterizando ali o cenário também. Emocore? Emocore é dessa época? Emocore, é de 80, cara. What the fuck? Sério? Não. Mas sério que você não sabia? Não, não sabia. Que banda é essa de emocore da época? É Green Days? Caraca, velho, eu achando que eu conhecia muita coisa, emocore é do final da década de 80 tá mesmo. Viu? Aí não era uma coisa só do grunge cantar essas coisas de angústia e tal. Era um aspecto da época, saca? 80 era barra pesada, cara. É, tinha muito aquele lance também das drogas, né, bicho? Tava bombando na época. E toda época tem os cornos, né? Fim dos 80, início dos 90, era sertanejo aqui, com um monte de letra de angústia, tudo cambada de chifrudo. Verdade, verdade. Entretanto, em temas como alienação social, apatia, confinamento e desejo de liberdade. Então, o grunge, ele tinha essa característica das letras angustiantes, mas também era uma música de protesto, entendeu? Era um tipo de música que você deixava ali explícito o que você estava sentindo com relação ao governo, com relação à situação mundial no momento e assim por diante. Cita uma música de protesto da época. Rape Me. I'm not the only one. Rape Me é do Nirvana, ele escreveu por causa das mulheres estupradas, né? Que elas não tinham apoio do governo. Sabia que uma versão ao vivo, acho que era da MTV, que ele foi proibido de tocar Rape Me. Ou eles foram proibidos de tocar Rape Me em um monte de lugar, principalmente em países da Europa mais conservador. E aí é estranho, né? Porque você acaba criando uma música que fala exatamente do que nego não quer e calafre, né? Exato. Você fala de uma música que tá mostrando a realidade ali e aí nego fica tentando de abafar e aí é por isso que você cresce tanto, sabe? Exato. Aí ele escreveu essa música e acho que no Vaticano mesmo, em alguns países da Itália, alguns países ali daquela área ali, ele foi proibido de tocar. Pô, o Vaticano é proibido tudo, né, cara? Pô, é verdade. Não é só Nirvana. Não, nem tudo. É. Nem tudo. Tem certas coisas lá que é permitido, inclusive pros pequenos, mas deixa a piada pra lá, vambora. Olha lá. Eu sabia. Essa veio a galope. É. Veio de longe essa piada. É. Nossa. É a piada, velha, mas é boa. O mais engraçado é o seguinte, embora tenha sido Nirvana a primeira banda a explodir no cenário grunge mundial, ela não foi a primeira banda a assinar com uma grande gravadora. A primeira banda com a grande gravadora é uma que você gosta muito, Patrick. Qual é? Soundgarden. É uma banda boa sim, rapaz. Apesar do Thiago Mendes não gostar, eu curto pra caramba o Soundgarden. Eu tenho uma birra com o Soundgarden por causa do Chris Cornell, o vocalista. É o vocalista do Soundgarden. Caraca, muito, Chris muito. Cornell é nome de personagem de jogo. É mesmo, cara? Você acha? É, Chris Cornell. Tem tudo a ver, é verdade, rapaz. Qual o nome daquele personagem principal? Ah, cara, é o Chris Cornell. Olha só. Olha pra você ver, gente. É aquele que vai distrair. Não, ele é aquele personagem que vai morrer com 30 minutos de jogo e vai ser o motivo pra sua vingança. Caraca, genial. Genial mesmo. Mas voltando pro assunto, por que o Chris Cornell merece tanto seu ódio, Thiago Mendes? Velho, ele é muito antipático. Ele é cabuloso. Ele chegou uma época, ele virou... o Soundgarden é meu. Vai gravar do jeito que eu quero. Tem que ser do meu jeito. E o que aconteceu? Ele saiu e foi tocar a carreira solo. A carreira solo dele não deu certo. Aí, anos depois, ele juntou com o pessoal do Rage Against e fundou o Audioslave, que também foi pro mesmo caminho, e o pessoal do Audioslave saiu fora e voltou pro Rage Against The Machine. Peraí, mas esse Chris é quem? Ah. É o vocalista? É o vocalista. Caraca, não precisa saber dessa história não, cara. Olha só. Eu gosto da voz dele, assim, em música, acho um timbre muito diferente, eu não sabia. Ele canta bem, cara. O vocal dele é foda, ele tem um timbre vocal, igual você falou, diferente mesmo. Mas ele é meio esquisito, ele é estrela demais. Mas toda banda, geralmente o vocalista se acha o dono. Eu acho que a única exceção foi Eternal Crossing, que o dono era um dos guitarristas. Meu Deus do céu. Tá merda, velho. É bom que eu... E eu que tô fora da piada interna, tô fazendo batata, cara. Que dedada, velho. Que dedada. Não sei se você sabe, se o Thiago também souber, o rock, né? A gente sabe que a primeira música de rock de verdade foi aquela Rock Around the Clock, né? Que marcou o início do rock e tudo mais. O grunge, o Thiago já disse, né? Que apesar do Nirvana ter estourado, a primeira banda a fazer, a assinar com a gravadora foi o Soundgarden. Mas qual foi a primeira música, assim, estilo grunge, que marcou o início desse estilo musical? Cara, nego considera a música que marcou mesmo a abertura pelo espírito. Foi o single do Nirvana, que foi o Smells Like Teen Spirit. E o nego falou que passou o videoclipe 1 milhão de vezes e aí acabou, cara, de se tornar a primeira, assim, que nego considera. Foi. A partir daí é o grunge. Verdade. O Smells Like Teen Spirit marcou a abertura do estilo grunge, porque teve um grande apoio da MTV, né? A MTV passava o clipe o tempo todo. E Nevermind, que é um álbum do Nirvana, chegou a vender 400 mil cópias por semana até o Natal. Em 92, o Nevermind, só pra vocês terem ideia de como que o fenômeno foi violento. Em 92, Nevermind tomou o lugar do Dangerous, que era o disco do Michael Jackson que tava... na época, no lugar. E ficou em primeiro lugar na Billboard. Véi, assim, assusta muito, véi. 400 mil cópias por semana. Por semana. É muito... 91 anos que eu nasci, olha. Pois é, cara. Eu e o Patrick, nós pegamos mesmo, foi o final do grunge. Em 91 eu ainda estava ouvindo muito o disco do Jaspion e do Dragon Mágico. Sim. Caraca, disco do Jaspion, cara. Eu tinha o LP do Jaspion, rapaz. Caraca, LP do Jaspion e da Família Dinossauro. Ô, cara, a Família Dinossauro era bom. Eu tenho aqui até hoje do Jaspion, do Changeman e tem alguns outros aqui. E uma coisa interessante que, só pra gente já começar a entrar dentro das principais bandas, é que o Nirvana era grunge, mas ele tinha um estilo totalmente diferente das outras bandas grunge da época. Algumas bandas, se você pegar, comparar, por exemplo, com Alice in Chains, os caras do Nirvana não sabiam nem tocar, porque os caras do Alice in Chains, eles tocavam pra caralho, eles eram extremamente técnicos, as músicas eram totalmente arpejadas, toda trabalhada. O Nirvana, o negócio deles não era esse, era acorde simples, quase muito parecido com o próprio punk, e botar sentimento pra fora. E o Nirvana se destacou das outras, eu acho, na minha opinião, por causa disso. Por causa do estilo ser diferente, estilo mais rasgado mesmo. É, mas ele tinha esse aspecto mais sujo, saca? Mais, sei lá. Porque, cara, até hoje, assim, o visual de quando você pensa no visual grunge, você pensa na roupa do Nirvana, sabe? Na roupa da galera da banda, saca? Sim, sim. Famosa calça rasgada e a blusa de flanela. Nossa, a blusa de flanela, eu tenho um ódio. Caralho, velho, eu gosto tanto. Eu acho que, principalmente o Nirvana, se a gente assistir os vídeos, eles tinham muita agressividade, até inspirado muito pelo punk, né? Sim. A gente tem aquele disco clássico do The Clash, deles quebrando o instrumento. Eu acho que o Nirvana pegou um pouquinho disso, né? Do punk rock. E trouxe com esse espírito de rebeldia, que foi uma das coisas que influenciou o surgimento desse estilo musical, eu acho que destoava totalmente, porque você tinha as bandas de hard rock lá, você pega o Kiss, por exemplo, que era rebeldia e tudo mais, e na época tava bombando, mas até para eles tocarem, eles tinham que ficar bonitinho, horas de maquiagem, todo arrumadinho, tinha o espetáculo, que era a pirotecnia, era o sangue lá na língua, enquanto Nirvana não, eu quero tocar, foda-se, eu uma guitarra, um baixo, uma bateria, não precisa de gracinha. Eles aboliram o que estragou muita banda nos anos 80, que foi o maldito do tecladinho, aboliram. Maldito dos efeitos. Eles falaram, não precisa de teclado pra fazer uma música boa, é só o básico, a guitarra, um baixo, uma bateria, pronto, acabou. E esse estilo, esse coisa de rebeldia é o que eu acho que mais me atrai pro grunge, né? Às vezes uma coisa até que parece meio amadora, mas que tem muito resultado, pra minha opinião. Eu gostaria de falar também, porque nego falar que o Nirvana estourou e nego esquece das outras. Mas com o cenário do grunge que era, cara, se você colocar ali em questão de que fãs e a época era outros 500 em relação a drogas, entendeu? O Nirvana, cara, ele, por mais que, sei lá, fosse... Ninguém assumisse que usava ali, saca? Todo mundo sabia. Tem show que o Kurt não consegue cantar direito, saca? E isso, naquela época, era, saca? Era o auge de alguém... Pô, alguém mostrar isso numa rede de TV ou algo do tipo, era algo impressionante, sacou? Era algo impressionante. O Nirvana, o Kurt Cobain, ele teve muito problema com droga, porque... A verdade é que ele queria fazer... não dá pra entender muito o que aconteceu. Ele queria fazer um som pra se libertar, pra se divertir e tal. Ganhar uns trocados. Ele estourou, assinou com uma grande gravadora. De repente ele era um dos caras mais ricos da música na época. E ele reclamava que tipo ele não podia ir num bar e tomar uma cerveja. Porque ele não tinha paz. Cara, eu acho isso meio frescura, sabe? Quando a pessoa é músico, ele quer isso, saca? Ficar reclamando disso é uma frescura, assim, tremenda, cara. É um dos motivos até que eu vejo muita gente babando o ovo do Kurt e eu não acho bacana. Porque ele é o artista, é o exemplo claro do artista que não soube administrar a fama. Eu acho que a fama fez muito mal pra ele. Porque ele começou a se autodestruir achando que tava balando. E eu lembro, a galera achava o máximo aqueles documentáriozinhos dele chapando os cocos, usando droga à vontade, a doido. E não era só ele, era inclusive o Dave Grohl do Foo Fighters também. Todos os três entravam lá na todos zona. Todos os três naquela... Só que... Você vê que o cara não conseguiu levar bem, tanto que ele se suicidou, não. Cara. Não conseguiu. Não por ser fã somente, mas tem uma coisa que é muito importante. Ah, você vai falar que ele se suicidou por causa da mulher. Não. Eu não tenho que falar isso. Mas o que eu digo assim, a questão das drogas. Porque ele já usava droga, isso aí era. Todo mundo ali usava droga. Fato. Cara, todo artista até hoje. Mas é igual o caso da Yoko Ono. A Courtney Love, ela era viciada em drogas pesadas, bem mais pesadas, era crack, heroína, era coisa brutal mesmo. E o Kurt, por estar casado com ela, ele acabou entrando no mesmo mundo que ela. Então, assim, a gente fala... Não quer dizer que eu vou assistir novela com a Ana Carla porque ela gosta. Querendo ou não... Um dia você vai, cara. É por mim. Não, velho, não. Aí por isso que eu a galera fica babando o ovo do Kurt, ele não era tão legal igual a galera quer pregar que ele era. Não, exatamente. Ser, mas... depois que o cara morreu, principalmente, o nego começou a endeusar o cara de um jeito que... Cara, ele era, tipo, assim... os fãs vão me tacar pedra, mas o bicho era tipo o resumo do lixo humano, sabe? Concordo. O cara tava cara indo numa direção que todo mundo tava vendo que ia acabar no que acabou. E ainda assim, o nego tava botando pilha, saca? O que é errado, erradíssimo, cara. Você vê alguém se destruindo, o seu intuito não é fazer o cara piorar. É ir lá e ajudar o maluco. Sim, né? Sim. Mas eu acho que é muito da época também, entendeu? A situação, o senso de liberdade da época era totalmente diferente do nosso hoje em dia. Cara, o pessoal... Não era. Não era não, você vê a Amy Winehouse, mesmo caso do Kurt, mesmo caso, não soube administrar a fama, achou que era invencível, intocado, podia fazer tudo, que ainda ia ter muito sucesso, os fãs e dinheiro no bolso. É, nesse caso também eu concordo, porque nego sabia que o show ia ser uma bosta, sabia que ela ia estar drogadona, e mesmo assim comprava ingresso só pra virar e falar, ela fez de novo, sacou? Ela deu o showzinho e não conseguiu cantar. Cara, todo mundo sabia disso, então por que ainda ia... Mudou só o ano. O teatro continuou o mesmo. Eu ouso dizer que a Cássia Eller aqui no Brasil foi a mesma coisa. E se a gente for elencar, são os vários. Eu não quero parecer puritano demais. Sempre onde tem envolvido droga, pode parecer legalzinho no início, mas no final dá merda. Sim. Sempre, sempre. A Cássia Eller era muito bebida. Ela era viciada em álcool. Cássia Eller era muito tudo, né, cara? Era tudo. Era muito tudo. There comes a time. No patience to search for peace of mind. Laying low, wanna take it slow. No more hiding or disguising truths I've sown. Mas enfim, a gente começou falando um pouco do Nirvana, porque das principais bandas, o Nirvana, como a gente falou, o Nirvana foi a banda que fez com que o grunge explodisse. A gente tem também na época... E o álbum Nevermind, ele foi... A gente até não é um episódio sobre o Nirvana, mas é porque o Nevermind foi um marco tão grande na cultura pop que ele é cheio de referências, né? Em todos os tipos de mídia, ultrapassou somente ao áudio, né? Tem episódio dos Simpsons que faz referência, cinema, cara, um monte de coisa. Esse episódio dos Simpsons é genial, velho. É, sim. A verdade é que mudou-se um paradigma, né? O que alguns historiadores de música falam é que na época, apesar do hard rock estar estourando, a música, o rock na época, ela deu uma estagnada. Era sempre as mesmas coisas. Era uma banda de cara cabeludo cantando em voz fina, ou alguém super maquiado fazendo shows pirotécnicos. E aí o grunge, ele veio e mudou totalmente essa história e abriu um leque. Tem possibilidade de fazer outras coisas, você pode inovar. A gente até tem que falar sobre isso depois, porque foi por causa do grunge que veio o pós-grunge, que é os estilos mais recentes, o new metal, metalcore, que são muita gente não aceita, tem muitos fãs do estilo que não aceitam dizer que foram influenciados pelo grunge, mas é a mais pura verdade. Se não tivesse existido grunge, não existiria esses estilos novos, porque ninguém ia querer inovar. O povo ia querer continuar fazendo as coisas que estavam sendo gravadas. E o grunge mudou isso. É a mesma coisa você falar que você detesta, sei lá, Elvis. Você virar e falar, eu detesto Elvis, nada a ver, o rock, sei lá, o Black Sabbath, escuto, não tem nada a ver com aquele cara. Cara, mas se ele não tivesse existido... Nada que escuta estaria ali, sacou? Exato. Tem que dar importância. A mesma coisa, às vezes eu acordo tão chato que o pessoal me chama de Beatles. Não. Mas eu sei que o Beatles é importante. Ele é importante porque foram os ícones que mudaram a música na época. Uma outra banda que também fez muito sucesso e que o vocalista da banda teve o mesmo final foi o Alice in Chains. Teve o mesmo final que o quê? Como é que era o nome da banda, Patrick? Eternal Crossing. Não, teve o mesmo final que o Nirvana. Ele se suicidou-se? Ele não, ele teve, acho que, uma overdose mesmo. É mesmo? É o Alice in Chains, eu gosto. Alice in Chains é muito bom, velho. Eu gosto muito do Alice in Chains, cara. É uma banda que não é a minha preferida, mas usar o estilo de música, como você disse, é o grunge, você vê que ele é um pouco mais trabalhado que o Nirvana, sim, sim. Como a gente já citou aqui, as letras, a melodia é mais trabalhada, tanto que as músicas dele não são tão agitadas como a do Nirvana. O Nirvana é... mais cadenciado. O Alice in Chains é a banda que mais se encaixa no quesito melancolia. As músicas deles são carregadas de melancolia, são... Essa aqui, a Alice in Chains, eu vou marcar aqui pra escutar, então. Alice in Chains é muito bom. Você não conhece a Alice in Chains, cara? Eu sou um pouco mais novo, velho. Talvez eu perco muita coisa disso. Mas provavelmente você conhece e não sabe que é o Alice in Chains. Geralmente é assim mesmo, você conhece, não faz ideia. Eu gosto muito, mas como o Thiago falou, não é uma banda pra tocar e mochar com a galera. É uma banda pra você tomar uma cervejinha, curtir com a galera, bater um papo. Falando de importância do Nirvana pro grunge. O Nirvana foi uma das poucas bandas a conseguir emplacar na Billboard 3 músicas, tipo do primeiro ao décimo lugar. Teve 3 músicas do Nirvana. Entendeu? Foi pra um estilo de música que não é, digamos, pop, tu ter 3 músicas como as mais escutadas, cara, é uma parada assim, sem precedentes. Sem precedentes. É, eu lembro que é Smell Light in Spirits, Come As War, eu acho que em Bloom. Agora, você falando da Billboard, você sabe que você entrando no site do Billboard, você consegue ver qual era a música da parada de sucesso do dia que você nasceu? Olha só, sabia não, cara. Eu já fiz isso. Eu esqueci a música que era do dia do meu aniversário, mas eu sei que era do Steve Wonder. Olha lá. Eu vou olhar depois, cara. Maneiro. Depois entra no site da Billboard, coloca a data do seu nascimento que tem a música top da parada. Mas aí teve uma banda, a gente vai falar das outras, mas tem uma banda que perdura até hoje. Quando o Nirvana acabou, porque o Kurt Cobain morreu, veio o Pearl Jam. Olha só, isso é que é... E lançou um álbum chamado Ten, e cara, destruiu também, fez um enorme sucesso. Não chegou a emplacar muitas músicas na Billboard, mas eu sei que Alive, Even Flow e Black tocaram assim incessantemente em quase tudo quanto é lugar. Cara, assim, Pearl Jam é uma das bandas que, velho, tem muito amigo meu que gosta, meu pai inclusive é um deles. Tem um amigo meu, o Calbi, que o bicho não para de ouvir essa porra e a gente fica zoando ele toda vez. A gente canta um trecho só com aquela voz do cara, tá ligado? Do vocalista. Sim, sim. Cara, e é hilário, assim, ele fica muito puto que a gente fica repetindo essa porra pra ele. Mas é engraçado que o timbre do vocalista do Pearl Jam é um dos timbres mais copiados, né, cara? É copiado, é muito copiado. Aquela voz rouca, né? É, cara. E pra música religiosa, então, putz grila, velho, né? Parece não, o que mais tem. O que mais tem. Fernandinho que eu diga. Fernandinho que eu ia de falar isso, olha, você tirou da minha boca. Olha só, hein. O Ed Verde, ele vinha de vários traumas de infância e tal, e aí ele escreveu... As músicas do Pearl Jam, segundo ele, são, né, principalmente no álbum Ten, são histórias de vida dele. Uhum. Pearl Jam tá no meu top 3 de minhas bandas preferidas. Caraca, top 3? Pearl Jam tá no meu top 3 junto com Foo Fighters, cara. Meu top 3 all time. E uma coisa que eu gosto do Pearl Jam, cara, que o Pearl Jam, ele grava versões de outras músicas e ele, na minha opinião, de outros artistas, na minha opinião, essas versões ficam melhores que as originais. Tem a Soldier, sim, of Love. Lay down your arms and surrender to me. Or lay down your arms and love me peacefully. Yeah. Pra mim, eu prefiro ouvir ela no Pearl Jam, a versão dos Beatles. E tem Last Kiss, que também é uma versão... Isso. Que, cara, puxa vida. E lembro que eu escutava o Pearl Jam muito quando era pequeno, mas não conhecia muito. E quando eu fui ouvir o Last Kiss e entender a letra, realmente, não só escutar a melodia, eu confesso que eu chorei, cara. É uma música triste. É muito triste. A maioria das músicas, se você pegar a live mesmo, ele teve um show que ele vai explicar, eu escrevi essa música porque um dia a mãe de uma pessoa chamou ele e falou com ele que o pai que ele estava acostumado a chamar de pai não era o pai dele. O pai dele havia morrido há muito tempo. E desculpe por te contar isso agora. Ele vai falar, esse garoto era eu. Aí a galera... O público começou a chorar, aquela mulherada toda chorando. Ele foi e puxou a live, tipo... A live é a história dele, entendeu? Ele falando que... Pois é, aí eu acho meio hipocrisia, porque, por exemplo, uma pessoa que é grunge, por estar naquele poser de grunge, sabe? Se veste como, não poser no sentido pejorativo, mas no sentido de ter a pose daquele negócio, sabe? Sim, sim. Aí a pessoa que é grunge, ela tem total preconceito com alguns outros tipos de música. E aí tu vê, o grunge não gosta de emocore. E, cara... Se tu vê as letras, assim, acho que as letras do grunge são mais cabulosas ainda, sabe? Então, você falou um negócio interessante agora sobre o preconceito musical de um estilo pro outro. Eu acho que... Eu não sei como é que é aí em Brasília. Aqui em Brasília são guetos... Cada gueto tem um estilo musical. Caralho. Só pra completar assim, o que eu vejo muito são estilos mais conservadores, eles são realmente um pouco mais preconceituosos. Esse pessoal que é acostumado mais com rock and roll mesmo, de raiz, os fãs de heavy metal, os famosos headbangers, eles são um pouco preconceituosos com outros estilos de rock até, porque eles dizem que isso é que fez com que o rock morresse. Mas o pessoal grunge, eu, por exemplo, o Patrick me conhece. O Thiago se veste como o Kurt até hoje. Eu me visto como o Kurt até hoje. Então, eu não tenho preconceito. Hoje em dia, pra você ter ideia, uma das bandas que eu mais gosto de escutar é Silver Sun. Tipo, não tem nada a ver com grunge mais. Cara, mas esse negócio de preconceito é uma coisa cabulosa, né? É estranho. Thiago sabe, o Malovani talvez não saiba, eu tenho muitos amigos religiosos, porque durante muito tempo eu me envolvi com a igreja e tudo mais, e tem uma banda que é um black metal versão gospel, que é o Anestor, não sei se vocês conhecem, é assim, uma banda, eu não gosto, mas tem quem gosta, é um som super pesado e tal, e eles vão vir pro Brasil, o que é que os death metal estão fazendo? Estão juntando no Facebook pra ir na porta do show da porrada em que eu vou assistir a banda dos caras. Poxa, só porque é gospel a parada? Deixa a galera curtir, pô. É pura ignorância, Fraga. Isso é pura ignorância. Aí você tem que ver o seguinte também, né? Os fãs de black metal e death metal e afins não são conhecidos por sua educação e sua, né? É verdade. É verdade. Se tu faz um black metal, gospel, você tem que tomar cuidado, cara. Tu tá numa linha tênue aí, velho. É verdade. Eu vou ser sincero, eu não tenho preconceito com música, não. Mas como funk e pagode não é música, então eu sou preconceituoso com relação a eles. Mas com música, eu não tenho preconceito. Puta merda. Teve duas bandas também que tiveram grande expressão. Uma é o Stone Temple Pilots. Muito boa também, fez muito sucesso com Plush, principalmente, que foi a música que fez o Stone Temple Pilots, que ela é. E a banda Hole, que não consigo lembrar de nenhuma música dela de expressão. Agora, cara, Stone Temple Pilots e Soundgarden, vocês sabem que eles tocam no jogo com o que tem a melhor trilha sonora, né? Na minha opinião. Na minha opinião, o jogo que tem a melhor trilha sonora é o GTA San Andreas, que tem a Rádio X, que, cara, quando começa a tocar o Plush, eu, puta que pariu, eu já empolgo, coloca até a mão na cadeira, fico me imaginando lá com o CJ dirigindo. Pelas ruas de San Andreas. Que toca muita... Ó, oh, velho, a Rádio X dá boa, depois você procura, só tem música boa, velho. Sim. Tem o Guns, da época que o Guns era bom... Tem muita coisa boa lá, cara. Foi uma época muito pequena essa. Mas velho, é muito bom. Eu gosto muito da Vaseline do Stone Temple Pilots. Vaseline, também. É. E o Stone Temple Pilots tem um som também muito depressivo, as letras dele, né? Tem. São bem depressivas também. O nome da música é Vaseline. Seria quase. Vindo aí. É o vocal do Stone Temple Pilots. Depois ele se juntou com o pessoal do ex-Guns e fundou o Velvet Revolver. Ah, é mesmo? Não sabia disso, rapaz. Eu já escutei já, mas por tabela. E ela é boa? É boa, só que é aquele velho problema de estilo musical, né? O cara ele queria fazer uma coisa, o Slash queria fazer outra coisa e aí acabou também. É tipo o que rolou com o Eternal Crossing. Não. Os caras queriam fazer uma coisa, outros queriam fazer outra coisa. Aí acabaram expulsando todo mundo, ficou só o dono da banda. Aí ficou parecendo o Guns agora, que o Guns N' Roses é o dono da banda e seus amigos. Eternal Crossing é assim agora também, não, né? Não, velho. fiquei sabendo que o vocalista do Eternal Cross tá em outra banda aí, mó bacana aí. Vi até uns vídeos aí no YouTube. Mas falando sério, ele tá mesmo, cara. Eles estão disputando até o Mada. O Mada é um festival de bandas independentes no Brasil, muito importante. Eles estão na seletiva. Olha só. Mas enfim, continue. Então, gente, só comentando, eu falei do Holy, mas o que acontece é que a Courtney Love é vocalista e guitarrista da banda Holy. Ah, então ela é só citada porque ela era a mulher que o Kurt pegava. Isso, ela era casada com o Kurt e pegou o embalo do sucesso do Nirvana pra poder estourar a banda dela. Dizem as más línguas do mundo da música que, inclusive, um dos discos da banda Hole foi gravada pelos caras do Nirvana. E toda vez que isso é perguntado pro Dave Grohl, ele desconversa totalmente essa história, ele não quer nem lembrar. Caraca, velho. Então essa mulher é pior ainda, né, velho? A Courtney Love é considerada a Yoko Ono dos anos 90. Ah, não, velho, é muito ruim, cara. Ela é muito ruim. Ela é muito... É muito velho. Ela é muito feia. Puta que pariu. Mas Thiago Mendes e Malo Vanishing, eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente citou, né, as principais bandas dessa época, início dos anos 90, né? E fizeram um grunge nascer. Agora eu te pergunto, cá nós, nos anos 2012, tem surgido alguma banda nova nesse estilo ou grunge está fadada à morte com o fim do Pearl Jam e tudo mais? Então, o grunge acabou mesmo. O movimento grunge acabou. Não é que acabou, ele se renovou. Se tu vem aqui em Brasília, tu vai ver que o movimento grunge tem muito nego vivo por aí, cara. Ainda tem. Dá uma tristeza, mas ainda tem muita gente que gosta, que escuta, que se veste como, que fala como. Mas bandas, elas não surgem mais. Foi criado, igual eu comentei no início, o estilo pós-grunge, que ele é um estilo praticamente indefinido. É uma mistura de alternativa e metal alternativa com rock com metal, virou alternativa e metal e por aí vai, new metal. E essas bandas sem estilo, sem rótulo, vamos dizer assim, elas acabaram ficando conhecidas como as bandas pós-grunge, que são as bandas que tiveram grandes influências. Um grande exemplo disso, Patrick, é o Silverchair. Uhum. E o Cheville, que é outra banda que eu gosto também, que ela se encaixa nesse estilo. Show! Você vê que quando o estilo morre, por exemplo, o pós-grunge hoje em dia tá mais pra um, sei lá, pra um indie do que pra um grunge, vai? Tá mais pra um indie, verdade. Você tá falando pós-grunge também tá morrendo, que o Silverchair já acabou. Cheville não fez sucesso que talvez merecia. Qual outra banda de pós-grunge? Kings of Leon. Kings of Leon é rock and roll, né? Deixa eu ver uma banda aqui mais conhecida. Olha só, tá vendo? Grunge. É, realmente... Né? Acabando o Pearl Jam, mas... grunge vai ficar só na memória. É, mas o pós-grunge, o que aconteceu com o pós-grunge, na verdade, é que ele se ramificou em vários outros estilos. Por exemplo, uma banda que teve apesar de que o Slipknot tem mais influência de death metal, heavy metal, esse estilo mais pesado, o Stone Soul, ele já tem uma pegadinha de metal, mas com grunge. O que é Stone Soul? É a banda do Corey Taylor. A outra banda, do vocalista do Slipknot. Ah, ele tem, além do Slipknot, ele participa de outra banda. Ele participa de outra banda, participa do Sound Soul. Sejamos francos, Slipknot não é uma banda, é um cabide de emprego, né, velho? É, cara, eu não gosto de Slip, não, velho. Tem muita gente que gosta. Parabéns. Ah, tem umas músicas legaisinhas, mas, cara, pra que tu vai colocar 9 membros numa banda, cara? Cara, no início, a minha maior cisma com o Slip era essa, bicho. Mas depois eu comecei a olhar eles com outros olhos, hoje eu até considero eles bacana. Tem que ter muita coragem pra fazer o que eles fazem também, bicho. Ah, de máscara até eu. É, ué. É, verdade, né? Tipo, debaixo da máscara fica fácil. Enfim, o estilo pós-grunge, ele surgiu mais para dar nome a algumas bandas que não têm estilo nenhum. Acontece que depois do grunge, outros estilos pegaram influências do grunge e criou-se novas ondas. Até o emo core atual, ele tem muita influência de grunge. Sei lá, o emo core atual também tem influência de muita coisa aí. Tem influência de muita coisa. A gente já falou das bandas. Quais são as bandas que vocês mais gostam dessas citadas? Qual teve ou tem maior influência pra vocês? Você, Malovani, qual que você gosta mais, assim? Como eu falei, assim, eu não sei, acho que eu sou o mais novo, assim, e tal. Apesar de ter muita gente da minha idade que gosta... Eu tenho 28 anos só, rapaz. Não sou tão velho assim, não. Quando você nasceu, quando eu nasci, você já tinha 7, cara. Você já tava andando, né? Eu já tava fazendo sacanagem com os outros. Eu já tinha quebrado a perna e o braço. Pois é, cara, e como banda grunge mesmo de estilo, cara, eu acho que, assim, dessas citadas eu acho que eu só parei pra escutar mesmo Nirvana e Pearl Jam. Algumas outras aqui eu nem sabia que existia, principalmente a Holy, né, que também não faz muita importância saber que ela existe. Você fez bem não conhecer. Você fez bem não conhecer, vai deixar de lado. Agora, Stone Temple Pilots, Soundgarden e Alice in Chains eu indico, assim, escuto, para pra você escutar uma hora, que é muito bom. Agora, sei lá, cara, Nirvana mesmo, acho que eu não gosto muito, apesar de eu achar um timbre de voz completamente diferente, um jeito de cantar completamente diferente do Pearl Jam, eu não sou muito chegado na voz dele, saca? Eu assim, eu considero que é uma parada mega diferente, mas não vale o meu gosto, não. Então eu acho que é Nirvana mesmo. Sim, mas tem alguma outra banda atual que você queria citar, alguma coisa? Cara, banda atual... Tem uma que eu gosto muito, que é aquela mistura eletrônico com Screamo, que é a Enter Shikari. Que eu acho que é uma das melhores bandas nesse cenário. Assim. Olha até só. Porque eu. É, porque. Aí depois eu vou mandar o link pra vocês, vocês dão uma escutada depois. Não, tranquilo. Bacana. E você, Patrick? Cara, eu acho que eu já falei, né, cara? Pearl Jam tá no meu top 3. Então, de todas essas citadas, é a que eu mais gosto. Você até falou do Soundgarden, eu gosto do Soundgarden, mas eu prefiro o Alice in Chains ao Soundgarden. Dessa lista seria o meu segundo lugar. Mas também está no meu top 3 a banda que é filha de uma dessas bandas, que no caso é Foo Fighters. Ele não entra no estilo grunge, eu considero o Fighters a minha banda preferida de todos os tempos, é a que eu mais gosto. Sim. Ela, Pearl Jam e mais uma terceira. O Color and the Shape, que é um dos primeiros discos do Foo Fighters, ele até se encaixa no estilo grunge ainda. No grunge ainda. Isso. Uhum. Ele já tinha uma pegada mais comercial, mais pop, porque o Dave Grohl queria ficar rico, porque ele queria resolver. Ele já era, claro. Já tinha muito dinheiro, mas ele queria resolver a situação dele. E o Color in the Shape é um dos, acho que um dos únicos, inclusive, discos que, do Foo Fighters que se encaixa no estilo grunge. Depois virou um rock mais cadenciado. Isso. O Color in the Shape é meu segundo álbum preferido do Foo Fighters. O pessoal vai me chamar de modinha, mas, cara, eu apaixonei com esse último álbum deles. Mas ficou muito bom, cara. Eu apaixonei com esse último álbum do Foo Fighters, mas o Call in the Shape é muito bom. Cá entre nós, cara, a pessoa que chama você, que fala a palavra modinha, ela também não merece muita coisa, né, cara? Mas é verdade, é porque os fãs do Foo Fighters, eles, o Call in the Shape, pronto, acabou. Os fãs ferrinhos. Verdade. Eu sou fã do ferrinho. Eu gosto do Call in the Shape. Os fãs, por exemplo, os fãs. Eu tenho muita banda que eu curto pra caralho, mas que eu viro e falo, não, velho, eu tenho consciência de que esse álbum, sei lá, o último álbum que saiu é o melhor, pra mim, é o melhor da banda, sacou? Sim. E eu fiz aquela pessoa de raiz. O que acontece com o último álbum do Foo Fighters, na minha opinião, é que o seguinte, Dave Grohl virou e falou assim, ah, foda-se, eu já tô rico, já não tenho, preciso esquentar a cabeça mais, eu vou fazer o que eu quero. E aí, tipo assim, o Taylor canta, tem uma música que o Taylor canta ela todinha, o Taylor é o baterista. É, ele pegou e chamou o Pat Smith, que é um dos o terceiro guitarrista do Foo Fighters, ele era guitarrista do Nirvana em 93 pra 94. Ele chamou o cara só porque os dois são amigos. E virou, ah, vem cá, vamos tocar, vamos fazer um CD, vamos fazer umas turnês aí, vamos tocar junto e tal. Então, ele fez o que ele queria, velho, ele fez o que ele queria. É, e carrega um pouquinho da essência do grunge, né, a rebeldia. Apesar de que esse negócio, ah, vou gravar o disco na minha garagem, que teve isso no último disco do Foo Fighters, né? Dave Grohl falou, ah, eu tenho dinheiro pra gastar, fazer o disco no melhor estúdio, eu vou fazer na minha garagem porque eu posso. Eu sei que o estúdio da garagem dele é melhor do que muito estúdio aqui no Brasil, né? Mas... Essa, lógico. Até isso é uma... Melhor que muito, não. Melhor que todos. Melhor que todos. É. Mas isso é, pra mim é uma herança do grunge, de ser rebelde, de fazer as coisas meio que improvisadas, né? Eu acho que é uma herança. Pra mim... Eu acho que não vai ser novidade, quem me conhece já sabe, a banda que mais me influenciou e a banda que eu mais gosto, até hoje tem um lugar com muito carinho no meu coração, é o Nirvana. Eu, quando eu olhei pro Kurt Cobain, eu via a rebeldia, eu via aquela vontade de se expressar, de falar alguma coisa de verdade mesmo, assim, que ele queria. E é uma das bandas que eu mais gosto, até hoje. Não, e eu tenho que concordar, o Mallovani era até chato. Thiago, quando ele descobriu essa banda, o cara só ouvia isso. Você podia ir na casa dele qualquer hora, ele tava assistindo o mesmo showzinho na fita cassete dele. O velho, era chato. Mas enfim, no meu caso em específico, apesar de ser Nirvana, eu curti muito a época grunge, assim. E Alice in Chains, Pearl Jam, Soul Garden, são bandas que todas elas eu gosto de alguma coisa. Lógico, né, que é uma coisa que a gente tem que citar é que, lógico, houveram outras bandas que a gente pode considerar elas menores. Temple of the Dog, Jane's Addiction, Jane's Addiction, se falar que ela pode ser considerada menor, a nega até briga, mas a verdade é que ela teve menos expressão no cenário mundial. Jane's Addiction, a música que mais fez sucesso, fez porque é a que toca no GTA San Andreas também. Pois é. Mas houveram outras bandas, a gente só tá citando aqui algumas, as principais, as que tiveram maior relevância pro estilo. Então, ouvinte, por favor, não brigue com a gente, não nos xingue. Muito pelo contrário, cite bandas pra nós nos nossos comentários. Ah, cara, você tá pedindo pra fã de rock não xingar nos comentários, é isso mesmo? Funciona. Roqueiro é gente boa, Sus. É, Mallovani, eu acho que o Thiago não conhece roqueiro nenhum, não. Ele não conhece o black metal do senhor, né, velho? Aí é foda. Beleza, e se ele quiser deixar um comentário no nosso site, qual que é o endereço, Thiago? mexidãorocks.com.br. É só entrar no comentário no programa que você quiser ouvir e deixar o comentário lá embaixo. E se ele quiser mandar um e-mail? mexidãorocks@gmail.com. Olha só, mais fácil que isso, impossível. E se ele quiser acessar o nosso Twitter? @mexidãorocks. E qual é o endereço do nosso Facebook? facebook.com/mexidãorocks. Muito bem, acesse lá, curta nossa fanpage, siga-nos no Twitter e siga também o Thiago no Twitter. @ThiagoTemendes. E dá uma cutucada no Thiago lá no Facebook pelo endereço facebook.com/ThiagoTemendes. Mas cutuca, que o Thiago gosta que cutuca ele. Pode cutucar, isso, não tem problema. Meu Twitter, @PatrickMurta, facebook.com/PatrickMurta. Adiciona lá pra gente bater um papo. Liga-nos, adicione-nos e vamos conversar. Beleza? Beleza, obrigadão, galera. Até a próxima. Até a próxima, um beijo do gordo, até mais. Ô Malovano, é porque o Thiago tinha uma banda que chamava Eternal Crossing. Ele fundou a banda e foi expulso da banda. E era, a banda era desse naipe, era Screamo, pela descrição. E tu vai tirar isso da edição, velho? Tu foi expulso, tem mais que essa parte. Não, mas eu não faço, não, velho. É melhor evitar a fadiga, né? Mas oi. Você gosta tanto de Nirvana, por isso que sua foto no Skype é com esse cabelo assim? Eu tive uma fase da minha vida que de vez em quando ela até volta e eu tinha o cabelo muito doido. Né? Agora, ô Malovani, se você adivinhar em qual banda o Thiago tava tocando quando ele tava com essa foto aí, eu te dou um doce. Deixa eu ver aqui. É o X da Terra, é esse. Vocês são paia demais, velho. Vocês são muito paia. O Ana Carla que adorava, viu, a época do Eternal Cross. Eu lembro a vez que você me chamou pra ir pro ensaio da sua banda, a gente saiu de lá. Você lembra, cara? Ana Carla foi comigo uma vez? Lembro. A gente saiu de lá e ela nunca mais me traz pra esse ensaio. Nunca mais. Caralho, velho. Sabe quem é mestre de fazer isso? Sabe quem é mestre de gravar versões que ficam melhores que as originais? Diga. Marilyn Manson, cara. Marilyn Manson faz muito isso. Cara, eu não digo que fica melhor do que as originais, não, mas ele faz muito isso. Swift Dreams dele ficou melhor que a original, cara. Eu gosto muito da original. É a única música, na minha opinião, que ele regravou e que destacou mesmo, que fez, pra te falar a verdade. O Malovani quer falar mal do Raiden, do Metal Gear, porque ele é andrógeno, mas o cara escuta Marilyn Manson. Beleza. Mas... Olha, quem tá ouvindo o podcast vai ouvir isso na ordem certa, e aí o cozinheiro vai voltar eu falando que eu não tenho nada contra o Raiden. Você está inventando isso... Vocês se viram aí agora. Ai, ai. O dia que vocês forem falar de Metal Gear, por favor, me chama. Você vai falar mal, né, seu viado? Eu que sou viado. Eu mesmo. O cara tem de roupa colada e eu que sou viado. É, não, mas o Raiden ele é andrógeno. É isso mesmo que você quer. O Raiden é andrógeno, mas o Snake é macho pra caramba. Até quando ele tá comendo cobra, mas enfim. O Raiden é andrógeno? O Raiden é uma bichona, isso sim. Não, ele não tem sexo, pô. Tem a imagem dele que não tem nada, parece um boneco Barbie. É, o Raiden é capaz. Caralho, velho. Mas ele tem uma namorada. Tá certo que ela é meio espiã, mas é namorada dele. Olha lá, o Raiden tem namorada e é andrógeno. É, uai. É, mas enfim. Aquela mandíbula metálica dele faz milagre. Ah, não sei, eu não joguei o 4, o único que eu não joguei, cara.